Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, programa dedicado a sons do psicadelismo, do rock progressivo, kraut rock, exótica e muito mais. Mas esta semana é um programa especial dedicado ao Festival do Glastonbury. A edição de 2019 arrancou este fim de semana e por isso mesmo decidimos viajar até 1971, até à primeira edição, com o nome de Glastonbury, neste caso Glastonbury Fair. Em 1970 já tinha existido uma primeira edição fundada por Michael Eaves, o nome que ainda está por detrás do Festival de Glastonbury. Michael Eaves, influenciado não só pelo Festival de Isle of Wight, que teve a sua estreia em 1968, mas também inspirado, claro, pelo Festival de Woodstock do outro lado do Atlântico. Michael Eaves criou um primeiro festival em 1970, Pilton Festival. Entretanto, o festival teve outro nome em 1971, Glastonbury Fair Festival, e teve atuações, por exemplo, de David Bowie, Mighty Baby, Traffic, Fairport Convention, Gong, Hawkwind, entre outros nomes. E é precisamente este festival de 1961 que teve depois direito também a uma longa metragem com filmagens dos concertos, de todo o ambiente de Glastonbury, também intitulado Glastonbury Fairy. Vamos passar algumas músicas que surgem não só no documentário, mas também no álbum ao vivo que se seguiu. Atenção, no álbum ao vivo, nem todas as gravações são captadas em Glastonbury. Há alguns temas captados fora deste festival e até em estúdio, como é o caso de David Bowie, que ofereceu uma gravação a este registro. No entanto, não há gravações ao vivo de Glastonbury de 71 de David Bowie. Vamos então começar este programa. Mais uma vez refiro, são gravações ao vivo em 1961, por isso a qualidade das músicas não será a melhor, mas vale pelo seu efeito histórico. Vamos começar o programa de hoje com os Fairport Convention, um tema instrumental, Dirty Linen, e depois seguimos com uma atuação de Traffic com o tema Gimme Some Loving, também captado no Festival de 1971 de Glastonbury. Duas músicas então, Fairport Convention e depois os Traffic, para ouvir agora na Floresta Encantada. We'll be right back. Floresta Encantada desta semana, um programa especial, tudo ele dedicado à edição de 1971 do Festival de Glastonbury. Foi, aliás, a primeira vez que este festival teve este nome, Glastonbury Fair de 71. Aconteceu durante o solstício de verão, foi a primeira vez que isso aconteceu. O Glastonbury, desde então, tem acontecido não sempre com frequência. Houve uma edição depois em 79, só a partir dos anos 80 é que o festival começou a ter realmente uma frequência mais regular, e depois passou a ser mesmo anual e sempre a acontecer durante o período do solstício de verão. Últimos minutos com os Traffic, com Gimme Some Loving, uma das composições de um dos fundadores dos Traffic, Steve Winwood, mas aqui um tema que já vinha da banda de Spencer Davis Group, a antiga banda de Steve Winwood, e esta música surge pela primeira vez num disco ao vivo dos Traffic, Welcome to the Canteen, de 71 também. Antes, os Fairport Convention, com o instrumental Dirty Linen, arrancar o programa da Floresta Encantada desta semana. Vamos continuar com mais atuações ao vivo. Agora seguimos com os Quintessence, uma banda inglesa formada em Notting Hill, em Londres, em 1969. Uma banda que fazia uma mistura entre o rock psicadélico, progressivo, também o jazz, e também incluía algumas texturas da música mais oriental, da música indiana, por exemplo. Os Quintessences apresentaram em Glastonbury, entre outras canções, por exemplo, o tema que vamos ouvir agora, chama-se Giants, e depois vamos ficar com Arthur Brown, ele que apresentou o seu espetáculo furioso e teatral em Glastonbury. Vamos ouvir um medley de vários temas colados entre si, que ele apresentou ao vivo também no Festival de Glastonbury. Quintessence, para ouvir agora, e mais à frente, Arthur Brown, com um medley de 8 minutos e que revela todo o poder de Arthur Brown ao vivo, com muita teatralidade à mistura. Duas músicas então na Floresta Encantada desta semana, dedicada ao Festival de Glastonbury de 1971. We'll be right back. got to leave it all behind you. You got to leave it all behind you. Ever free. Of our lives. Do you know what? Help you now. You have to face yourself alone. And the feeling that you find is just creeping till you never understand. And the future's there before you, it's the best. What you hear, what you there. The warning coming straight. If you don't find out now, you're gonna be far too late. And then in a dream, what you mean? Lost in a car, wounded. Shake it, break it, shake you away tonight. Deep down in your side. Of dual patterns towards the triangular shape of my will. Let from the father and the mother come forth the son. Out of chaos. We'll be right back. A Floresta Encantada, esta semana em 1971, viagem até à primeira edição do Festival de Glastonbury, a primeira edição a ter esse nome, neste caso o Glastonbury Fairy. Escutámos nestes últimos minutos Arthur Brown's Kingdom Come, a banda que acompanhava Arthur Brown ao vivo, e escutámos um medley de 8 minutos com as faixas coladas entre si, com os temas então Creation, Internal Messenger e Gypsy Escape. Arthur Brown e a sua teatralidade ao vivo no Festival de Glastonbury. Antes, os Quintessence, ouvimos Giants ao vivo. Mais uma vez, referir que a qualidade das gravações, obviamente, não é a melhor. Refiro que são temas captados ao vivo num festival de música em 1971, temas que retiramos do filme Glastonbury Fairy, uma longa metragem documental sobre este festival. Há muito Flower Power, também muitas pessoas a tripar em ácidos e algumas atuações ao vivo neste festival, com um documento importante da geração do Flower Power britânica. Também retiramos gravações ao vivo do disco que se seguiu do Festival de Glastonbury, e um álbum com 3 LPs, na altura saiu em 1962, mas atenção, nem todas as músicas deste registro são captadas em Glastonbury. Há, por exemplo, existe, por exemplo, um tema de Hawkwind que é ao vivo, mas não foi captado no Festival de Glastonbury. Neste programa, só temas que foram então gravados no Festival de Glastonbury de 1971. E seguimos agora com Terry Reid, o guitarrista e vocalista Terry Reid, mais virado para o blues, apresentou em Glastonbury, entre outras músicas, o tema que vamos ouvir agora, ID. Terry Reid em concerto no Festival de Glastonbury 1971, e já voltamos para depois lançarmos um épico assinado pelos Gong. Últimos minutos na Floresta Encantada com Terry Reid, músico inglês, guitarrista, vocalista, essencialmente um músico de sessão e colaborador noutras bandas, mas também com um repertório próprio. Apresentou em Glastonbury em 1971 a faixa ID. Estamos na reta final deste programa, todo ele dedicado a algumas atuações que aconteceram no Festival de Glastonbury de 1961, no mesmo fim de semana em que arrancou também o Festival de 2019, há aqui, claro, muitos anos de diferença, também muita qualidade no próprio festival de diferença e nas próprias gravações que estamos hoje a apresentar, mas são um documento importante para registar aquilo que aconteceu no solstício de verão de 1971 em Glastonbury. Para o final fica um épico de Gong, de David Allen, um tema que surge no disco ao vivo lançado em 1972 pelos organizadores do Festival de Glastonbury. Apenas 5 mil cópias foram feitas deste triplo álbum na altura. Inclui temas de Mighty Baby, Pink Fairies, também Edgar Broughton Band. Também tem um tema de Grateful Dead, esta não gravada no Festival Glastonbury. Também Silver Machine de Hawkwind, também ao vivo, mas sem ser gravada em Glastonbury. David Bowie e Mark Bolan também contribuíram com músicas para este registro, mas já são temas mais pessoais, caseiros. Este álbum, na altura, serviu para angariar fundos, para pagar, de certa forma, tudo aquilo que aconteceu em Glastonbury no verão de 1971. Vamos ficar, então, como disse, com Os Gong, de David Allan, um épico de 23 minutos. Tem como título Gladstone Buried Fielding Flash and Fresh Fast Footprint in My Memory, uma pitada de prog e psicadelismo a fechar a Floresta Encantada desta semana, com um tema ao vivo. Voltamos, claro, a mencionar que a qualidade de gravação não é de facto a melhor, são temas de 1971, num festival, claro, que não tinha as condições que hoje os festivais apresentam, mas acaba por ser, claro, um documento histórico muito importante. Os Gong, de David Allan, com uma música de 23 minutos, captada ao vivo no Festival Glastonbury em 1971. Até para a semana. This band has come all the way from Paris just to do this one gig. And included in the band is a gentleman called David Allan, who used to be lead guitarist with the Soft Machine. This is David Allan and Gong. Thank you. Our generator packed up for a while, but the guys have worked it out. This is going to be working okay now. We'll carry on with David Allen and Gong as soon as we can find them around the back of the stage. They're all here. And if you were into the music at the beginning of the set was also the beginning of the story. The whole set is like one piece. I don't know if they'll start again or carry on from where they left off. But if you can remember what happened before, it might help. Eita! Eita! Eita! Eita! David! Eita! Eita! David! David! Eita! And I thought that your specimen of magnificent toe cake was particularly strawberry tonight. Band.